02380. Saída Sambo 1, transição ótima, decolada 17. Primeira curva à direita, Ascan 5055, controle 120, decimal 80. Reitero, reporte para o Quebec. comunicação, a autorizada é chegada a ponto, desça para o nível 080, a gente está trabalhando 09. Cessna 2, Metrópolis. Programa espera na posição 1, Luna, aguardando a liberação da estrada para a procedência do segmento lento e para a unidade. Variável com 4 nós. 0700, autorizado, boa sorte. Devido ao fechamento da Foxtrot, pede de alta e mostra o presidente. Controle, por favor, boa noite. Bom dia, 1971, decola, são horas na sua espécie. 1971, contrabando de falado, da vista do fundo, ao número do 380. Eu sou o Urbo 380, 7-1. Uma proteção de chegada, número 2 na aproximação, 2 páginas de acesso.